Atirou matéria escura, atirando nossas putas. Yo, yo, fazendo rally na chuva, tô ouvindo Yambura. Yo, atirou matéria escura, atirando nossas putas, fazendo rally na chuva. Yo, yo, tô fazendo a curva. Yo, girando a chave do Mazda, tô de colete de desert prata. Sangue na minha balaclava, barrendo chefes do mapa, barrendo chaves. Minha desorte já tá engatilhada, pronto pra quem vem tentar me parar. Tô sem lembranças da noite passada, cada vez que passa tem mais pra passar. Divisão noturna, te pego no pulo, matéria escura, não sobra um ponto. Tu torna me testa, vitória sem festa, só rima não presta, igual beijo de puta. Tá colecionando que eu, cê nunca me viu. Torça pra não ser seu nome na lista, seu sangue é vista. Tu já tá na mira, pela que perfora, igual beijo da Sil. Atirou matéria escura, atirando nossas putas. Yo, yo, fazendo rally na chuva, tô ouvindo Yambura. Yo, atirou matéria escura, atirando nossas putas, fazendo rally na chuva. Yo, yo, tô fazendo a curva. Yo, furando um colete de P90 gótica, pensa que eu sou um vampiro. Corrente de spike, dente de tubarão, minha bota de couro, anel de alumínio. Peguei tua prima dentro do Kisara, é linda, acha que rola paixão, mas ela é gata igual a Ciara, talvez ela derreta o meu coração. Noturno, te pego no pulo, matéria escura, não sobra um ponto, tu tá no mito. Tá sua vitória sem festa, só rima não pra sem igual beijo de puta. Coleção do kill, cê nunca me viu. Torça pra não ser seu nome na lista, seu sangue é vista. Tu já tá na mira, pra lá que perfora igual beijo da Sil. Divisa noturna, te pego no pulo, matéria escura, não sobra um ponto, tu tá no mito. Tá sua vitória sem festa, só rima não pra sem igual beijo de puta. Coleção do kill, cê nunca me viu. Torça pra não ser seu nome na lista, seu sangue é vista. Tu já tá na mira, pra lá que perfora igual beijo da Sil. Atirou matéria escura, atirando nossas putas. Yo, yo, fazendo rally na chuva, tô ouvindo Yambura. Yo, atirou matéria escura, atirando nossas putas, fazendo rally na chuva. Yo, yo, fazendo a curva. Yo.